vou deixar você embora, mas pra mim é marcador. E agora o seu namorado vai saber. Falou, seu falou. E o coitado não percebe. Uma mulher assim como você não é qualquer um que merece. E quando a gente tá na cama e ele liga, parece que adivinha quando a gente faz amor. E na hora que você tava suadinha, eu dei uma chupadinha, você arrepiou. E agora o seu namorado vai saber. Muito obrigado, São Paulo. E essas barões, a pisadinha, bebê. Faz tempo que a gente tá ficando e o coitado não percebe. Uma mulher assim como você não é qualquer um que merece. E quando a gente tá na cama e ele liga, parece que adivinha quando a gente faz amor. E na hora que você tava suadinha, eu dei uma chupadinha, você arrepiou. E agora o seu namorado vai saber. Eu vou deixar você embora, mas com a minha marca no. Agora o seu namorado vai saber. Respeita, filho, meu papo. Tamo junto, gente. E essa voz da pisadinha, meu bebê, conquista, essa voz da pisadinha. Pra tocar no paredão. Turma!